Para mim, a igualdade de género começa no princípio que não há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda categoria. Depois, temos que dar valor a todos, apesar das nossas diferenças, e criar ambientes de igualdade de oportunidades. Assim, sim, temos igualdade.